Entendi. Você vai ser tão real, mas tão real, que os caras vão achar que você é de mentira. Tudo bem, ok. Agora nós tem carro, casa, comida. E vai cantar que não dá pra vencer na vida. Alegra meia dúzia, ideia repetida. Como se tá melhor roubar-se glória das histórias sofridas. Não vou vencer as escondidas por não aguentar em ver um preto bem na corrida. Mente de gente crescida, calo na mão da lida. Meu avô fez o bolo, eu não vou dar uma curtida. Péssimo hábito da torcida, mania de aplaudir suicida. Sou moleque, sim, ó minha brincadeira. Fiz uma mixtape junto a pessoas e o resto juntou poeira. Quem quiser que me alcance, cana de menino da vila, Zilda no lance. Um degrau de cada vez, pensa pra apontar o dedo. Pois contra você se voltaram três. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Cê não falou que era, agora o mundo tá lá. Pra ouvir, pra curtir, pra julgar. Seja como for, lembra de onde veio. E agora? E vai lá. Você pode ter 13 anos pra sempre ou mais. Botar a culpa nos boys ou nos seus pais. Só xingar o sistema ou resolver o problema. Adotar a lei de Murphy como lema. Mas saiba que culpar a vida, Joe, é como o atacante culpar a bola porque não sai gol. Mata inseto como Baigol, daqui até sai gol. Quem não tem quer tá sem, no bem bom. Se teu olho ganhou o que o meu ganhou, cê vai fazer questão que o mundo veja o que cê conquistou. Não criei o capitalismo, nasci no meio do abismo comum. Mas tá perto do lixo, não me torno um. Faz o que quiser falar, vejo bonde o nós que tá. Me pergunto onde? Em massa, na cadeia, em Madeirite. Cansei de só os ternos serem pretos nos lugares chiques. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Cê não falou que era, agora o mundo tá lá. Pra ouvir, pra curtir, pra julgar. Seja como for, lembra de onde veio. E agora? Aí, é quente como orelha de mãe de juiz. Independente, minha gente só quer ser feliz. Sente o que esse rap diz, diz. Pros ninhos de frente, gueto é raiz. Força e matriz, livre, corpo e mente. Sem rótulo, corrente, imposta. Tio, pode ficar com essas bosta. Preocupado com o oponente. Imagina, quem vem de onde eu vim. Tá fadado a levar tudo igual Katrina. Chão, saí do concurso de depressão. Do curso da repressão, incluso entre os campeão. Vão ter que trampar pra vencer. Que é? Tô pagando pra ver. Intenso como a fome, fiz meu nome sozinho. Trouxe autoestima e matei clones. Enfim, se tô no jogo, o resto fica por prata. Pronto, 2010, voltei. Boa sorte, 2011. E agora?